Afro Hood. Ascendência mista. Cara. Você traga democracia e domicílio. Pra que você vem me ajudar se eu não pedir auxílio? Me leve a mal, vai ser difícil me encontrar calado. De fato, pois falo tudo que penso sem medo de ser exilado. No ato, tipos que são chamados, fatos que não passam de fraudes. Fatos que não passam de fraudes. O tio Sam tomando conta de todo o planeta. O FBI com o escritório no Rio de Janeiro. A Amazônia com satélite para o mundo inteiro. Críticos do sistema, Afro-Hood Munhoz usando liberdade de expressão como emblema. Tudo está caralho na sua cara e você não percebe, não vê, não sente. Talvez você precise comprar um óculos novo, então trocar a lente. Enquanto você sai na madrugada e pita. Semana que acorda cedo dá um trampo e só come arroz, feijão e ovo na marmita. Então refrita, quem veio antes? Os frangos que passavam pelo portão ou ovo. O mesmo episódio com personagens semelhantes. A mesma repetição, tudo novo, novo e nada novo. A mesma história, galinha e ovo. Passa a cabeça. Passa a cabeça. Passa a cabeça. Passa a cabeça. Vai. Vaza esmo contra forças inchadas. Queimado pela playboyzada. Não há respeito, humildade, solidariedade, desrespeito, crueldade, tudo é banal. Me leve a mal, a melhor defesa é o ataque. Me recupero do baque. Penso que reflito, da lei, foi o verdadeiro inimigo. Meu pensamento não restrito, eu tenho consciência. Eu vejo a violência, mas não dou sequência. Nem faço referência, não acho engraçado. Nesse país do caralho, minha mulher preta é esterilizada. Não sabe de nada, o médico amarra suas trompas e te manda pra casa. Numa cela cheia, e o presídio fedido. Estuprados, jogados no mijo. Em más condições, ó, perspectiva de vida. Revolta fora da cadeia, reduzindo tirar vidas. Pô, invista filho da puta. Nesse país de cultura, o destino levanta pregas e você afunda. A luta de militantes pra você é em vão. Utopia, o seu rabo, racista, cuzão. Diz que tem um pé na cozinha e nega sua raça. Depois que a Gal Costa abraçou a CM, Brasil mostra sua cara.